A cara do primo. Eles apontaram o dedo e armas contra mim. Minha mãezinha venceu todos com a oração. Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz, porque ela sempre me abandona na escuridão. Costurando a favela já fica twin. Agradeço a Deus os livramentos. Outra noite traz zoeira, outro que ficou de exemplo. Eu acendo a flor pra relaxar, pra pular meus próprios pensamentos. Que saudade dos irmãozinhos, a dor só aumenta com o tempo. Eu chamo no freio de mão, no cavalinho de pau. Faço sério, canto pneu e pega a contramão. Porque na fuga onde o piloto é o ator principal, o adjuvante não tem tempo nem pra reação. Quando a entrada da favela se aproxima, eu taco logo dois pro alto e vou pra cima. E o rastro do dinheiro é certo, eles vê que nem chegaram perto. Eu acendo a flor pra relaxar, pra pular meus próprios pensamentos. Que saudade dos irmãozinhos, a dor só aumenta com o tempo. É o Pose, diretamente do miolo, no trono de tijolo. Respeita que é o Pose na voz. Nós já passou sufoco, para o bagulho doido. E hoje quem reina no topo é nós. Mas fui mal lutando até chegar aqui. O inimigo fez de tudo pra me destruir. Deus foi meu guia, deu sabedoria. Não me deixou desistir. E hoje eu vou barolar de BMW. Passagem 5 blindada, tu sabe que é o sábio. Armado no morro e querido no asfalto. Ai, de que entrar no caminho do menos enjoado. Eu acendo a pra relaxar. Tropa do batem que tá mantendo. Fazer a cara do crime. Tá tranquilo, de rolezinho de PCX. Eu sempre quis ver as criancinhas felizes. Tá mó paz de Deus nos acessos. Tudo calmo, hoje é só progresso. Descendo na no clima, muda nós, tá na atividade. Coletividade ronda na comunidade. Vem da revoada, geral tá ciente. A granada brota, sabe, é coisa mais papo. É tanto ouro que meu pescoço até some. Cintura ignorante, brabão de peitar o homem. Elas me consomem, tubarão te come. Patrocina iPhone, Louis V, silicone. Eu acendo a flor pra nós transar. Hoje eu vou jogar tudo aí dentro. E se me der o que eu quero, cê vai ganhar um apartamento. Eu acendo a flor pra relaxar, pra pular meus próprios pensamentos. Que saudade dos irmãozinhos, a dor só aumenta com o tempo. E ao passar do tempo, aprendi que poucos amigos vai estar do seu lado quando tu mais precisar. A vida é assim, por isso eu não quero ninguém se aproximando de mim. Ninguém entrar na minha mente, faz a minha cabeça, porque eu sou blindado. Ninguém vai ver eu deixando na reta minha doutrina. Eu não paro com o falso, sou de raça. Conheço na palma da mão pavãozinho, pavão e o galo. Andava descalço, agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana. Não entendo, porque só nós de favela é perseguido pelos canos. Favelado, empresário, MC, ator, eu sou. Referência pra esse menorzinho, eu tô. Entre os top 10 da cena, trem bala do Rio. Se não chamam de Lil Ré, chama de cabelinho. E ela liga pra dizer que tá com saudade de mim. Eu tô no complexo e fumão, fumão, yeah. Viu que a vista aqui é de outro mundo, é de outro mundo. Se amarrou no estilo vagabundo, vagabundo. Gostou tanto que se aprofundou. Você fica tão bonita, bonita. Com essa sua maquinha de fita, fita. Cara como a Mona Lisa. Algo que fez os deuses invejar. Cê se aprontou toda, vestiu a melhor roupa e brotou no baile pra me procurar. Puxou minha camisa, novinha de time. O mundo parou só pra você passar. A cara do crime, terror dos alemão. Novinho de idade, mas não falta disposição. Fogo no balão, vai achar que eu tô no plantão. Já faz um tempo. Eu acendo a flor pra relaxar, pra bular meus próprios pensamentos. Que saudade dos irmãozinhos, a dor só aumenta com o tempo.